Tá ligado, né, pai? Cheguei nima humildade com simplicidade, com din-din no bolso. Os parça que é de verdade, pra ficar suave fumando a do bom. Passou uma mina gata e eu me encantei. Morena linda e discreta do lado, uma loira e a ruiva também. Mas antes vou me informar se a morena é solteira. Corre sempre pelo certo pra não ter problema. Sei que ela não é casada, parça de quebra veio me falar. Se ela mete mão mala, desculpa tá alça, eu vou ter que tirar. Quer só chegar, quer só chegar, quer só chegar no sapatinho. Pra ela se impressionar, ela é maior, eu sou novinho, mas as ideias consta. Sou um MC humilde, também gostei de você. Te trombei em Mares e As, que de animou lazer. Eu sou doido, ela é doidinha, fomos junto pro rolê. Se tu que já tá na minha, eu já sei porquê. Sabe por quê, novinha? Aquelas camisetas, sona do lado direito do banco de couro. Placo no bolso, pergunta se é ouro, a novinha se encanta. Só tenho 18, sou menino novo, mas ela me ama. Aquelas camisetas, sona do lado direito do banco de couro. Placo no bolso, pergunta se é ouro, a novinha se encanta. Só tenho 18, sou menino novo, mas ela me ama. Só tenho 18, sou menino novo, mas ela me ama. Tá ligado, né, pai? Simplicidade com din-din no bolso. Os parça que é de verdade, pra ficar suave fumando a do boto. Passou uma mina gata e eu me encantei. Morena linda e discreta do lado, uma loira e a ruiva também. Mas antes vou me informar se a morena é solteira. Corre sempre pelo certo pra não ter problema. Sei que ela não é casada, um parça de quebra veio me falar. Se ela mete mão mala, desculpa tá alça, eu vou ter que tirar. Quer só chegar, quer só chegar, quer só chegar no sapatinho. Pra ela se impressionar, ela é maior, eu sou novinho, mas as ideias consta. Sou um MC humilde, também gostei de você. Te trombei em Mares e As, que de animou lazer. Eu sou doido, ela é doidinha, fomos junto pro rolê. Se tô que já tá na minha, eu já sei porquê. Sabe por quê, novinha? Aquelas camisetas, sona do lado direito do banco de couro. Placo no bolso, pergunta se é ouro, a novinha se encanta.